Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, de regresso à antena da SBSR, e hoje começamos com um título novo, chama-se Views from 16 Stories, marca o regresso de Brady Candle nestas andanças Alaskan Tapes. Conta com contribuições de Jay Austin no French Horn e de Rafael Wainwright Brown no violoncelo, música muito elegante a misturar sons acústicos neoclássicos. No início, duas para Alaskan Tapes, primeiro And Yet They Float, logo a seguir And We Disappear. Boa noite, bem-vindos. Thank you. música do veterano japonês Shihei Takayama, regressa com Forgotten Hill, ele que é um profícuo produtor. De lá retiramos Cherry Blossom Petals Fall Like Heavy Snow, antes abertura com duas para Alaskan Tapes, e agora do disco do ano passado de 36, projeto do britânico Dennis Huddleston, Metropolis, vem em Circuits Bloom. uma novidade por aqui, Matthew Collings. No ano passado colaborou com Dag Rosenqvist em Hello Darkness, volta com Usonia, junta alguns elementos eletrónicos à sua música ambiental de Matthew Collings. Primeiro, Digital Ruins, Forgotten Future. Logo a seguir, mais um título do ano passado a explorar territórios eletroacústicos, Staccato Signals, de Ben Chatwin, um londrino radicado na Escócia, por aqui Nuts. E agora, Catarina Barbieri, uma habitué em Portugal, já passou pelo Semibreve, pelos Jardins Efêmeros e em outros lugares, da última edição Ecstatic Computation Bow of Perception. Catarina Barbieri. Thank you. Pela Drona Rhythm, um selo russo Fragments of Scattered Whispers, sexto para Endless Melancholy, o projeto a solo de Oleski Skevich, ele é ucraniano, ouvimos Postcards, depois mais uma novidade por aqui, já foi nomeado para um Emmy, faz muitas bandas sonoras, mas tem um conjunto de discos originais a editar pela Den of Valley Records. Ouvimos primeiro de David Norland e do último Glam Tear Stain on the Needle and the Hound. E seguimos em frente ainda com David Norland, Hash Motel. Thank you. Thank you. Krish é o projeto de Christian Grota, regressa com Aus, fragmentos de sons gravados e manipulados, os loops num iPad, depois juntou-lhes pianos, vozes e guitarras e outros instrumentos de Krish Luftspaltz. Seguimos depois pela primeira vez por aqui com uma pequena peça muito bonita de Rui Gaio. Ele é líder do Speltzer, a solo Rui Gaio com Everyday. disponibiliza diariamente o resultado final de um exercício autoral e audiovisual. Todos os dias um trabalho novo no YouTube. Ouvimos luzes amarelas e verdes deste que é também o líder do Speltzer e terminamos com o romano Federico Albanese e Slow Within. Já sabem, no Em Transe, no lugar do Em Transe, encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu regresso de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.